Edu, Ah. antes da gente ir de fato ir para a gravação, o que aconteceu, Edu? O que tu se atrasou 20 minutos aí quase? Eu dormi. Eu acordei com o telefone tocando. Então você Neilson Zou, então. É. Neilson Zei agora. Comeu a maçã do Neilson e desmaiou. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, E-D-U, Edu Filhote. Ah, meu Deus do céu. Tamo aí então, galera. É aquele caso. Não morri, mas minha alma transmigrou. Caraca, transmigrou do Morfeu. Morfeu que te pegou hoje, né? Foi. Transmigrei pro reino de Morpheus. Junto aqui também, Flávio Zevedo. Fala, galera. Paz na terra aos homens de boa vontade. Caraca, não peguei essa. Porra, é o comercial, cara. Ah, cara, toda propaganda tinha. Ah, ok. Porra, os caras tão ligeiros. Junto também, Fernando 3D. Fala, galera. Bora gravar aí. Oxuraçou AK. Não deu. Não foi aqui, né? Faltou o finalzinho. Mas melhor não. Melhor não. Melhor não, né? É. Não. E hoje, pessoal, um convidado muito especial vindo lá do jogo velho e do TV de tubo, Caio! Ico, chute, chute, quero vencer! Ico, chute, o amor! Fala aí, galera! Muito bom estar aqui de novo. Tibum, que bom que a gente fez as pazes, Tibum. Tava muito triste sem você. Pô, nem fala, cara. Aquelas noites sofridas que eu virava pro canto chorando. É. O Caio não gosta mais de mim. Eu te xinguei muito, mas depois eu me arrependi. Eu também, mas eu não me arrependi. Olha, mas nesse podcast foi o nosso cupido, hein? Fez a gente voltar, hein? Pode ser ele mesmo. O Fernando 3D. Eu senti uma flechada. Oh, o Fernandão aí foi o cupido da gente aí. O coraçãozinho, é louco. Relacionamento. Valeu, obrigado pelo convite, cara. Tô felizão de estar aqui. Ô, oh, beleza. Prazer te receber de novo aí. E, bom, pessoal, hoje nós temos uma novidade. Quem vai contar pra gente o tema que nós vamos falar hoje no cast é o nosso querido Vodito. Alô? Aí, vô, fala pra gente do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai gravar aquele Cavaleiro do Zodíaco da Índia, né? O charuto. Churrasco. Churrasco. Churrasco. Caraca. Nunca viram o meme do churrasco? Depois joga no Google, churrato churrasco, muito bom. Caraca, você vê isso aí depois, nossa, hein? Bom, como disse o Vodito aí, hoje nós vamos falar aí sobre Churato, né? Não vou soletrar todo o Churato aqui, porque, sinceramente, eu não sei por que eles faziam aquilo, mas fica aí a critério da interpretação de cada um. Esse anime tão saudoso da década de 90 aí, que veio respingado no sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, né, no Brasil. Porém, antes, vamos para os nossos recadinhos, né, Edu? Então, galerinha, se você é lá multipluralista, você acha também que tem que haver diversidade das religiões e chega de panteão grego, vamos falar de outros deuses, você pode encontrar a gente lá no Facebook. É só você entrar no facebook.com/machinecast ou então no facebook.com/groups/machinecast. Não esquece também que a gente está lá no Instagram, então você pode postar lá as fotinhas de quando você transmigrar para o mundo espiritual, que a sua roupa mudar, você pode postar lá fotinhas da sua roupa nova. É só você pegar o nosso perfil lá, que é o MachineCast. E a gente também tá lá no Twitter. Não esquece que você pode twittar mensagens pra gente lá mesmo na pós-vida. É só você mandar lá no nosso perfil, que é o @machine_cast. E você pode fazer tudo isso, e se tiver muito soma, talvez até usar um Shakti de estagiário, lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tem na descrição. Claramente a indicação de hoje é pro vendedor de colchão, ou principalmente quem vendeu o colchão pro Edu, né? Que destruiu ele, né? É o que tá acabado. Ai, ai, ai. Eu achei que a indicação ia ser pra quem gosta de ver anime, coisa da manhã. Mas na verdade é pra quem gosta de experimentar colchão na loja, é isso? É isso aí, porque o Edu aí, ó, tá, comprou um que tá, acabou com ele, né? Aí, Edu, quando for experimentar colchão nas lojas, indica pro vendedor de colchões aí. Inclusive, o Spider já indicou pro um vendedor de colchão. Vou comprar o colchão, você fala, deixa eu testar se é bom, você põe o episódio, você fala com o cara assim, ó, deixa eu testar. Vai ouvindo aí enquanto eu testo, aí o cara vai ouvindo o cast, você deita lá pra dormir. Boa. Claramente o Team Blue foi entrou no mundo de Astra, claramente. Certeza. Certo, pessoal, então vamos nos preparar para falar aí do nosso querido Shurato, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. S-H-U-M-A-T-O. Shurato. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui de Shurato. Porém, antes vamos tirar uns minutinhos para falar de Shurato atualmente. Gente, estamos aí numa chuva nos últimos anos de Dragon Ball. Dragon Ball, eu acho que teve um pequeno período assim, de hiato na franquia Dragon Ball. Mas sempre esteve ativo, até porque foi um anime que durou muito. Mas sempre teve os ovos, teve alguns filmes e coisa e tal. Cavaleiros, então, mais ou menos a mesma coisa, ali no meio dos anos 2000. Depois teve algumas temporadas de uns fillers e outros, enfim. E Shurato. Até Yu Yu Hakusho saiu aí, tá pra sair também agora, não sei se esse ano, tá pra sair um filme do Yu Yu Hakusho. Mas e Shurato? Saiu alguma coisa após o término do desenho nos anos 90 do Shurato? Alguém sabe de alguma coisa? Tirando os ovos, não, mas que a gente vai falar depois, nada. Tá, mas bem. Os ovos foi coladinho com o anime também. Exatamente. É já. É bem foi velho. Na sequência. É. Atualmente, então, ninguém nada, tem não, nem não. Mangá, nada, nem crossover, nada do Shurato. Acho que o podia tirar o One Piece do Jump Force e botar o Shurato, né? Tirar o Naruto. Podia ser só um de old, né? Só raiz. Mas é? Eu acho que Shurato não saiu na Jump, na Shonen Jump, né? Não, isso que eu ia comentar. Não, mas não importa, cara. Eu, não importa. Ah, não, vou pegar o personagem eles, de outro, não importa. O que eles querem, não importa, cara. O que importa é botar os que a gente quer, entendeu? Quem vai jogar é a gente que vai pagar essa importante porra. O importante é nós. É, que é doido. Shurato é da Tatsunoko e ela vira e mexe, faz uns crossovers, uns animes misturando os personagens. Teve o jogo lá, Tatsunoko versus Capcom. Nunca Saúde. Aparece um Shurato, cara. Sempre aparece todo mundo... Tatsunoko, mas nunca aparece Shurato. Pois é, ainda mais a Capcom, que bota personagens que não tem absolutamente nada a ver com luta, nos jogos de luta dela, e aí os caras bons de luta não botam, não compram os direitos pra botar, isso não dá pra entender, cara, faz uns crossovers que não tem nada a ver. Churato foi o que foi aqui, né, gente? Vamos concordar aí que... É. Ah, eu, sinceramente, cara, eu ouvi isso de Jaspion a minha vida toda. Não, mas aí a pessoa que falou isso aí tava falando besteira. Realmente, Jaspion não foi igual os três primeiros Metal Heroes anteriores, mas foi bem famoso lá. Exato. Churato, mais ou menos, né, cara? É, na verdade, eu não sei e eu acho que nunca vamos saber, né? Não tem o próprio como Cavaleiros já não foi tanto sucesso assim no Japão, igual foi no Brasil. Nossa, Edu, foi febre, agora mas era melhor tu ter continuado dormindo, Edu. Porra. Aí é fake news, Não, o próprio Kurumada falou, no Brasil o desenho fez muito mais sucesso que no Japão. Cara, até hoje saiu... Foi febre no Brasil. Não, beleza. A febre do desenho foi no Brasil. É, então. Mas foi bem famoso lá, foi bastante, assim. Tanto é que o Senhor. Mas é porque no Brasil ele foi o desenho mais. Foi o anime mais famoso de todos os tempos, né, cara? A gente tem aquela impressão, assim, que, nossa, no Japão tem a mesma febre. Mas não, cara. Ele é um dos animes, assim, que no Japão. Ele tá pra baixo. Vodito, relembra pra mim o tema, qual é que é mesmo? É Cavaleiros? Como é que é? É charuto, é churrasco, sei lá. Pô, os caras tão filosofando sobre Cavaleiros, pô. Paga essa porra aí. Tem tanto episódio de Cavaleiro, pessoal, viu? Vamos falar do Churato. Então tá, então ninguém tem nada do Churato atualmente, né? Não? Não. Que pena, não. É uma pena. Bom, então. Vamos lá. Não mais mandar botar não. Abilão quem suaca o poder de Churato. A gente já falou aí do Churato atualmente, que a gente não tem nada. Então vamos convidar aqui o nosso querido mestre ancião Edu, invadindo aqui o episódio de Churato para falar um resuminho aqui da história do Churato. Fala aí, mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Desde os tempos imemoriais, quando o mundo está em perigo, jovens são escolhidos e são tornados... Opa, peraí, eu acho que eu estou no anime errado. Não estamos falando da deusa Terra, Shiryu, seu maldito. Bom, vamos falar então daqueles outros deusinhos lá, que moram na Índia. Diz a lenda que além do plano terrestre, existe um mundo conhecido como Mundo Celestial... E que através do poder da transmigração da alma, é possível ir até lá. Um mundo habitado pela honorável Vishnu, a deusa que cuida daquele mundo. Ainda por seus fiéis defensores, conhecidos como os Guerreiros Celestiais. As pessoas viviam em paz e tranquilamente no mundo celestial, protegidos pelos 8 guardiões celestiais de Deva. Muitos anos se passaram e uma iminente ameaça vinda do povo Asdra surgiu. Agora é chegada a hora de convocar novos guerreiros para defender o mundo. Vá, Shiryu! Certo, então, dado o resumo aí do início da aventura do mundo celestial aí pelo nosso querido mestre ancião Edu Invasor. Vamos então começar a falar do anime. Eu já vou sentar-lhe o pau aqui, não quero nem saber. Esse anime é o seguinte, esse anime é uma merda. Falou, antecipação, pessoal, até o próximo. Falou. Acabou, valeu, tchau. Você é... Até semana que vem, tchau. Tchau, semana que vem. Gente, eu vim focado a desmistificar a parte em que Churato é totalmente baseado ou copiado ou inspirado em Cavaleiros do Zodíaco. E eu já ia trazer como principal argumento o seguinte: não, com certeza existiram outros animes com armaduras e coisa e tal antes de Cavaleiros, né, que fez sucesso ou alguma coisa do tipo, pra tirar que Churato tinha sido baseado ou copiado lá dos Cavaleiros. Caiu por terra, porque eu procurei essa porra e não achei. O Samurai Warriors é depois e não tem mais nada, só mechas e coisa e tal, e não tem, cara. E aí, conforme foi passando os animes, os episódios, aí foi vendo que era muita inspiração, aí eu desisti e... Eu desisti, me rendi e foda-se, é isso aí. Mas enfim, vamos começar falando aí de uma pequena comparação que teve com Cavaleiros, né? Coisa leve por cima assim. Caio, tu acha que Shurato foi inspirado, foi cópia descarada ou não tem nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco? Engraçado, né? Quando eu falei lá no TV de Tubo, o podcast que eu faço... Peraí. Jabá aqui no cast? É um jabazinho, né? É de cara, a gente não faz jabá aqui. Se a gente fizesse jabá aqui, a gente falaria, exemplo, do Anime Sphere, que também fala de anime, essas coisas, sabe? A gente não fala. Jabá, não. Não, mas é só porque eu queria dizer que lá eu tinha um discurso meio parecido com o seu, de que era ruim e tal. Mas depois, durante o debate, eu meio que mudei de ideia. Uhum. Porque assim, tal qual Pokémon criou uma fórmula dos monstrinhos colecionáveis e tudo mais, mas assim, você não pode dizer que Digimon tem seus méritos, por exemplo. Nitidamente ele se baseou da fórmula criada, como outros também, mas que, pô, tem um roteiro bem interessante, até mais aprofundado, o anime de Pokémon bem mais infantil e tal. Eu acho que o Shurato tem uma coisa parecida, cara. Eu acho que ele tem um roteiro muito interessante, tem personagens bem aprofundados. Eu acho que onde o Shurato peca, falando de anime, é que, se não me engano, o mangá tem pouquíssimas edições, 2, 3, algo do tipo, e o anime é gigantesco, assim, em comparação. Então é muito filler, isso deixa ele muito cansativo. Mas ele tem um plot muito bacana, cara. Pega a base do Cavaleiros, mas ele, pô, cria uns lances muito legais, assim. Mas só um adendo aqui, Caio, olha só. Até onde eu sei, e pode considerar que é muita coisa, porque se eu sei algo é muita coisa, porque eu não sei muito mais do que eu sei, isso é óbvio. Mas um conceito muito curioso e bem conhecido na internet é que os fillers são feitos quando o autor original está fazendo a obra original, no caso o mangá, e aí Sim. Ele não pode acompanhar o anime. Aí o anime já alcançou o mangá. Então eles têm que preencher com alguma coisa para dar tempo do autor original terminar a obra original. No caso, por exemplo, muito famoso, os Cavaleiros... Isso acontece com muito, principalmente o Dragon Ball. Aconteceu com os Cavaleiros do Zodíaco, que eles terminaram a saga das 12 casas e ainda estava sendo feito o anime, o mangá. E aí eles fizeram toda a saga de Asgard para poder dar tempo do Kurumada fazer. Como o Shurato não teve isso, por que que os episódios que foram feitos durante o anime para prolongar o anime são fillers? Não, assim, eu não sei nem se a palavra, o conceito se aplica dessa forma. É porque eu acho muito similar pelo fato de terem histórias feitas meio que às pressas e meio superficiais no meio da plot original ali para estender o negócio. Sim, provavelmente isso deve ter algum termo que a gente desconhece, que tudo é filler, né? Não, assim enche linguiça, eu acho. Eu acho que é o seguinte, que lá no Japão a obra original é o mangá, pronto. Então tudo que não tá no mangá o pessoal considera filler, entendeu? Não é assim. O que não tá no mangá é considerado... Não canônico, exatamente. Depende. E o caso do Cavaleiros, só falando rapidinho de Cavaleiros, inclusive eles têm duas linhas temporais ali. Você tem o que é canônico. Cara, hoje eu descobri que tem 12, velho. Ah, não duvido. Mas assim, tem o que é canônico pro anime e tem o que é canônico pro mangá. Tem essa parada ainda, sabe? Muito louco. Achando que Lost Canvas era no mesmo universo e não é. Porra, me decepcionei. Ah, não. Lost Canvas é outra parada. Mas, cara, então isso que eu tava dizendo é... Era um mangá muito curto, que não foi feito pensado nisso. Sim, a Tatsunoko pegou ali pra fazer... até não poder mais. Fazer alguns ovos, talvez. Tanto é que os ovos, apesar de não recontar a história, você vê que a história meio que mostra um final que não ficou muito claro. Tem um novo vilão ali e tal. Sim. No anime, o anime meio que acaba meio estranho, assim. E funciona bem mais, cara, porque eu acho que ali foi feito de uma forma, pô, legal. Agora a gente tem que... Não tem que encher linguiça, vamos direto ao ponto, sabe? Acho Entendi. Que o anime perde nesse ponto de encher linguiça. Entendi, claro, que eu falei lá de zoeira no começo que é ruim, que obviamente não. Shurato é um dos animes que mais me chamou atenção depois de Cavaleiros, assim, junto com Yu Yu Hakusho, com o benefício de que, digamos assim, com a vantagem de que Shurato eu gostei mais de todo ele do que Yu Yu Hakusho, que eu gostei, que nem eu falei lá no cast de Yu Yu Hakusho, que eu gostei só até o fim do Torneio das Trevas, né? Uhum. Shurato, eu aproveitei ele do começo ao fim, tirando aquelas partes que a gente nitidamente é uma encheção de linguiça no anime, realmente, que é triste. Mas, enfim, vamos começar aí pelo... Antes, deixa eu saber a opinião dos meus colegas. O Fernando já falou. O Flávio já falou. Apesar da gente não dar bola para a opinião do estagiário, né? Fernando. O que tu acha, Fernando? Tu que assistiu recentemente aí, que tu não tinha assistido na época, não foi? Não, assisti na época. Assisti a Manchete, ah, tá. Como tava naquela vibe de Cavaleiros e tal... Então não dei a atenção devida ao anime, cara, na época, né? Sim. E tentei assistir essa semana aí uns episódios, mas durante uns problemas aí não deu pra assistir completamente. Mas é um anime que eu sempre gostei de assistir, cara, devido à sequência ali do Cavaleiros por causa das armaduras e tal. E chamou bastante atenção, principalmente por causa das batalhas, né? Sim. Tinha as batalhas bem legais ali de assistir e tal. E sem contar o Shurato mesmo, que tinha umas tiradas meio de comédia ali e tal. Era bem legal. Eu gostei bastante de ver também. Pois é. Edu, fala aí, Edu. Eu sigo mais a linha do Caio. Eu não acho que seja, assim, uma cópia descarada o negócio. É tipo a receita. Se você pegar pra olhar, você não, tem um desenho. O Caio em nenhum momento disse que ele não achava uma cópia. Ele disse que não achava ruim. Não, mas como falou... eu falei, tem uma fórmula criada que deu o universo. Como é que eu vou dizer? Da estrutura, mas não é. Sim, cópia. Sim, entendi. É, pois é. Entendeu? Tá, ok. Eu acho isso, que ele segue a receita de bolo, que colocou ali, igual outros animes também seguiram a mesma ideia da receita. Que eu só consigo pensar em mais um. Além do Samurai Warriors, tem o BTX. Também saiu em anime, BTX. Ah, sim, aquele. Mas é do mesmo autor, pô. Aí é foda. Também virou anime. Tem um anime que passou na Fox Kids chamado Shinzo, que era numa pegada parecida também. Tinha um lance de armadura e tudo mais. Olha. Mas é mais obscuro e tal, mas passou no Brasil. Aí passou na Globo. Uma dúvida, assim, por alto. O pessoal aqui também acha muito que é uma cópia descarada, não é pelo fato também das vozes serem conhecidas? A questão da dublagem, eu acho que é de propósito, assim como foi em Samurai Warriors também. Não, claro. Então, foi pra botar mais lenha nessa forma. Porque o Shurato e Samurai Warriors vieram só por causa de Cavaleiros. Ó, vamos pegar tudo que tiver aí de armadura e coisa, porque fez isso aí. Vamos pegar não aí. Só eles, tudo. Porque assim, eles foram lá pra fora, aqui tem igual Cavaleiros. Aí, sei lá, Shurato e Samurai Warriors. Mas o que mais tem? Não tem mais nada, mas tem mais anime. Aí veio todos os animes que vieram naquela época, veio para os Cavaleiros. Uhum. A Sailor Moon foi vendida para ser o Cavaleiro feminino, tá ligado? Lógico. Isso é fato, lógico. Mas eu digo sim em questão das armaduras. Porque eles poderiam ter escolhido outro anime que não tinha nada de armadura. Eles foram no pacote, pegaram dois direto, entendeu? Conceito armadura, o que tem? Tem esse. Pega tudo. E vamos botar as mesmas vozes... Pra cativar, porque cativa mais. E realmente, eu acho que no Shurato, muito mais que Samurai Wars, olha aí o cheirinho da pauta, o Fernando, ó. Fumacinha, né? Fumacinha. Pegou muito mais, eu não sei vocês, mas pra mim, as vozes ali no Shurato, as vozes ficou muito legal. E, as vozes ficaram bem legal, e o Marcelo Campos como Shurato, sensacional. É. A dublagem ficou muito boa, cara. Muito boa. De parabéns, porque pra ele falar... O anime como um todo, ele é bom, né? Cara. Ele decorar aquele poder do Shurato lá, tem que decorar bastante. A dublagem tem uma curiosidade, cara, que caiu na mão da Leda Figueiró, que era uma dubladora clássica aí na época e tal, que não tinha experiência com animes, cara. E quando ela viu lá as imagens, ela pensou, pô, é luta, é Bruce Lee. Aí ela que pediu pro Marcelo Campos fazer o... que lutava assim. Não tem isso no original? Não, não tem. Não, caraca! Não, ele não... Ele não luta assim, ele não faz. Ele não tem isso. Aí ele sentiu um pouco constrangido de fazer, mas fez. E sucesso ele não teve. Episódio mesmo, mano. A primeira luta dele, ele começa a pular. E hoje, se não fala, a gente sente falta, porque a marca original é aquela ali do dublado, né, cara? O pedido dela, faz igual o Bruce Lee. Cara, fala, cadê o cara? Ele fala várias entrevistas. É, qual criança não gritou? É, Nossa, quem é que nunca deu com um pedaço de pau amarrado numa corda na perna? O pai, né, vinha com o chinelo, fala grosso, menino. Era sempre assim, cara. É, comigo não aconteceu isso, não. Pô, cara, eu passei por isso, era horrível. Fora os mantras que as mães falam, tu tá invocando o Rabudo aí? É, putz, caramba. Dizem que essa TV é do capeta, cara. Pô, mas também, né, cada uma, né, há um bando de gente gritando na TV, Satã, Satã, porra. Oh, mas eu respeito muito na dublagem, eles teriam mantido os mantras, cara, eles podiam ter traduzido pra qualquer coisa, gato, periquito, papagaio, não, eles mantiveram. Os mantos tentaram, se esforçaram pra falar direitinho, achei isso bacana. Sim, é, nem sei se tá errado. Pra mim, o que tá ali tá ok. Tá, é, parece que tá certo. Tá, parece ali, que tá ali certinho, né? É, eu não consigo repetir até hoje, né? Mas... Ah, procura o original japonês, tá bem, bem parecida a pronúncia, legal, tá bem próximo. Vou ver, assim. Vou ver. É, com certeza o japonês também não tá certo. Talvez não deve estar certo. A mitologia no Shurato, todo mundo fala, ah, hindu, sei o que, tem a ver com a Índia, mas na verdade ela tem uma mistura de budismo com hinduísmo. É um conceito que rola na Oriente. Tem uma galera que misturou as duas mitologias. E... Tipo, então, assim, você... tipo a mitologia grega e a romana, mais ou menos. Tipo isso. Se eu não me engano, a própria Vishnu, no original, é um homem, na versão indiana da parada, sabe? Só que essa versão feminina é nessa mistura budista com hinduísmo, sabe? Entendi. Então, assim, tem um lance meio doido, meio misturado mesmo. Não, mas você manda a Budanam, Abilau, Kenshuaka, o poder de Shura! Então tá, então vamos aí pro início da história do Shurato. Né, que Shurato é o nome do personagem principal, pra quem não conhece, nunca viu aí, o Billy deve estar ouvindo aí, o Billy não, com certeza não, nunca viu Shurato, né, também eu acho que o outro jovem padawan que entrou recentemente aí, conhecido nosso, herdeiro de toda a fortuna filhote, também nunca deve ter assistido Shurato, enfim... Shurato e o Gai, que são amigos de infância, aquilo, isso eu achava engraçado, o narrador do torneio que eles estavam participando dizer que eles estudam junto desde o primeiro ano, não sei o que. Agora eu não sei se é na escola normal ou se era na escola de artes marciais que eles estudavam com o mestre lá, mas enfim, deve ser da escola normal, né? Uhum. E eu acho que é da de artes marciais. Ah, de artes marciais. É um dojo, cara. É um dojo que eles estão. É um dojo, isso. Deve ser, como eles estavam num torneio, né? Não fazia muito sentido eles falarem sobre a escola normal. Torneio Galáctico? Porra, vai começar as comparações aí, pô. Começa num torneio, né? Mas mais vem ou cá, menos, qual assim, anime, né, que não tem torneio também? Não dá, aí é complicado comparar só com o Cavaleiro, né? Pois é, que tem torneio, tem vários. Agora, que inicia, eu acho que... Bom, o Seiya também... O Cavaleiro também... Cara, realmente, o Caio falou uma verdade. Todo anime de luta tem um torneio. Dragon Ball tinha todo torneio. Todo shonen, pelo menos no estilo shonen. O show teve torneio, tem torneio. Pokémon tem torneio. Porra, Machine Cast tem torneio, cara, de melhor host, hein? Digimon. Vamos fazer um torneio. Quem é melhor host? É o host do jogo velho ou do TV de tubo? Ah, cara, tá difícil decidir. Acho difícil. Quem é mais bonito? Quem é mais bonito dos dois? Melhor fazer assim. Ah, não, mas se for mais bonito, os dois perdem, fica em último. Empate de zero. Empata no ruim, né? Empata de ai, ruim. Ai, ai. Então tá. Então, os dois personagens aí, né, que eram colegas lá, enfim, foram transmigrados para o mundo celestial. E aí fica uma dúvida pra mim. Se a gente sabe que mais lá pra frente vai rolar uma situação em que vão haver acontecimentos novos. Pro povo que ficou ali, olhando o torneio, os dois morreram, eles morreram, caíram os dois mortos, ou o corpo simplesmente desapareceu e eles foram pro mundo celestial? A polícia tá hoje com o cão farejador tentando... Exatamente, o que que vocês... acham que pode ter acontecido? O anime mostra que o corpo deles parece ter ido junto com o negócio, mas pela lógica teria sido só a alma. Porque o mundo celestial seria o além da religião hinduísta, ou hindu. Se você vê o golpe que eles estão dando, tá na direção os pés dos dois batem no pescoço um do outro, cara. Eles morreram naquele golpe que eles transmigram durante um golpe, né? Ou seja, todo o anime é o sonho Mas não é não, cara, não é não. Porque é, eles em coma, tudo... eles em coma na cama. Não, é porque... É tipo um pós-mortem, tá ligado? Entendi. Não, mas não é, sabe por quê? Olha só, aquele mundo lá que eles vivem, que é o mundo... É... Como é que é o nome mesmo? Celestial. Do mundo, gente? Celestial? Celestial, né, que é o povo, do povo de Deva. É o mundo dos deuses. Lembra do golpe lá do Shaka, do Cavaleiro Zodíaco, que tem vários mundos? Pô, o cara vem falar de Cavaleiro Zodíaco de novo. É esse conceito. Cara. É o mundo dos deuses, tem o mundo dos animais, os mortos, sei o que, sei lá. A transmigração, cara, eu tô parecendo até que... É porque eu falei sobre isso há pouco tempo, eu lembro. A transmigração é um conceito hinduísta, cara, que é de você mudar de mundo pro outro, sabe? Ou seja, eles morreram. Porra, eles morreram. Não, eles foram transportados, transmigrados. É porque de um mundo pro outro é transmigrar. Esse conceito de transmigração, no espiritismo, é a reencarnação. Só você reencarna em outro corpo. Só que ali você reencarna em outro mundo. É uma coisa meio doida de explicar, mas eu não acho não, que... Não, mas pra você reencarnar, você morre. Tanto é que não é morte que eles... No OVA, eles voltam pro mundo deles. Dan, dan, dan, dan. E aí, ó. O cara já deu um spoiler no começo. Voltaram como fantasma, não foi, né? Desculpa, cara. Gente. Eu só queria derrubar a tua teoria. Ó, louco. Mas assim, não, mas sério, mesmo dentro da série, tem um momento que o Shurato volta pro mundo real, só que é como, né, se nunca tivesse saído, entendeu? Uhum. Exatamente. Ele e o que leva a entender, né, o que leva a entender, né, do que realmente o corpo vai junto. Porque o Gai não, foi. Não, mas é porque o tempo que passa no mundo de Deva é... Passa um ano lá, é minutos no mundo real. É esse o conceito que eles apresentam. Tá, mas se for mesmo assim, se for minutos... Ah, mas é mesmo nessa hora. É, pô, ele volta e tipo, tá no meio da luta. O Shurato fala que o Gai desapareceu no meio da luta. Não, peraí, gente, vocês estão... Se não tem como passar minutos, ô Caio, porque quando o Shurato volta, ele passa dias ali na Terra. Tanto que ele dorme várias vezes ali sonhando com o que acontece no mundo celestial... E ele volta depois em outro momento lá. Tanto que a guria já não tá no mesmo lugar. Mas ele pode ter transmigrado de volta, mas ela viaja no espaço-tempo. Transmigrou. Tá, tudo bem, mas o que esse episódio deixa claro pra gente, isso não tem como negar, é que o corpo foi junto. Seja lá com a alma ou foi junto. Não importa o que aconteceu, foi junto. Porque o Shurato fica e o Gai some. Entendeu? Foi. Aí depois o Shurato vai de novo. Com o corpo. Porque se fosse a questão do tempo, quando o Shurato viesse, ele não poderia estar se mexendo ali. Quando ele voltasse pro mundo celestial, nem existia mais. Ah, e vale lembrar que o Gai chega semanas ou meses antes do Shurato. Ele já tá instalado lá, já tá... Exatamente. Quando o Shurato chega no mundo espiritual, no mundo celestial, no mundo espiritual, olha só, tô misturando os animes. Quando o Shurato chega no mundo celestial, ele é lá recebido pela Rakesh, lá de uma maneira inusitada. Enfim, acho engraçado que ele perdeu o bebê. Que ele estava aguardando. Ele estava aguardando uma cantora lá. E o Shurato chega naquele momento... Só que não mostra pra gente quanto tempo depois da Vishnu transmigrar ele pro mundo celestial, né? Não mostra quanto tempo, só mostra que ela fez a transmigração dos dois e não mostra quanto tempo passou. Só que quando o Gai aparece, o Gai tá do mal, porque ele foi lá de uma maneira lá que vai mais pra frente, bem mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu. Ele virou do mal e... Só que ele já tá vestindo o Shakti, pra quem não sabe, o Shakti é a armadura dos Cavaleiros Celestiais, dos Guardiões Celestiais. Cavaleiros, puta, tô misturando tudo mesmo, hein, Jiu, Hakusho, Cavaleiros, né? Dos Guardiões Celestiais. E aí o Gai já tá completamente habituado com todo Soma, mundo com ele, tudo todo já. Mundo tudo ele, já é, pô. E ele não teve nada ali, porque teoricamente o Shurato acordou quando chegou. E o Gai era pra ter acontecido a mesma coisa. Não, o Gai já tava full power, já batendo nele, coisa e tal. E aí mais pra frente a gente descobre que o Gai foi... ele foi talvez enfeitiçado lá pelo principal vilão da série, né? É, ele foi antes, há né? Há 10 mil anos atrás. O cara conseguiu pegar ele antes, né? É, exatamente. É, quando ele foi transmigrar pra Terra, ele foi enfeitiçado. Aí quando ele voltou pro mundo celestial, assim, ativou o gatilho. Gente, a gente, não, o pessoal que tá ouvindo, a gente não vai conseguir com certeza falar do anime todo com os mínimos detalhes. Então a gente vai contar mais ou menos por cima a história e a gente tá focando mais no que a gente gosta e o que a gente não gosta. sobre a história dos personagens do Shurato, por que que o Shurato e o Gai, eles não pertencem à Terra, eles pertencem ao mundo celestial? Por que que eles estavam na Terra? Porque uma entidade suprema desse mundo celestial, que luta contra um outro povo, o povo de Deva, de luta contra o povo de Asra. É Asra, né? É, eu não lembro. Ashura. Não, mas ficou Asra. Na dublagem, Ashura virou Asra. Ah, é verdade. E Brahma virou Brahma, porque Brahma era o nome da cerveja. Virou Brahma. Ok. E aí, um ser supremo, né? Ele lutou contra esse povo que está lá. E aí, como último esforço dele, ele transmigrou dois dos oito guardiões para a Terra, né? Com o intuito de um deles, né? Aliás, os dois são descendentes dele. Então, eles vão no futuro, como se reencarnar dele ou assumir os poderes dele para enfrentar de novo esse povo aí. E aí é o deus Brahma, né? É o Brahma, exatamente, Brahma. Que mandou o Shurato e o Gai pra Terra. Então por isso que eles estavam na Terra, né? E eles ficaram durante 10 mil anos ali, nascendo e morrendo, até chegar o momento do novo confronto. A gente não entende muito de mitologia hindu, a gente entende o que a gente ouviu ali, mas é nomes mesmo, alguma coisa eu sei lá do jogo do Asura que tem lá do Play 3 do Xbox 360. Nem sei se é exatamente esse o nome, mas ali também tem Asura's bastante Wrath, coisa. Nome do jogo. É muito bom, muito bom esse jogo. Inclusive a luta dele com o Ryu e o Kakuma é a mais legal do jogo. O parece mesmo Akuma, que é igualzinho. É. Não, mas não é que parece. Ele luta contra o Akuma e contra o Ryu no jogo. Ah, eu não sabia disso. É, tem. Inclusive é um triplo crossover ou quatro? Três. São três crossover. A história começa no Street Fighter no Tekken vs Street Fighter, depois vai pro jogo do Asura e aí volta no Street Fighter 4 o Arcade Edition. São os três jogos. A história assim liga os três jogos. Enfim. Falei isso só por causa do jogo, que também é baseado na mitologia hindu, né? É bem legal. E, então a gente não sabe praticamente nada, mas é o que a gente aprendeu ali no anime. Enfim, e aí quando chega o momento deles voltar a ser transmigrado lá para o mundo celestial para poder enfrentar o povo sagrado de Asra, enfim. Eu não lembro se é de Deva, sinceramente eu não me lembro. Acho que Deva é o celestial. Deva é os do bem. É. Tem certeza? Enfim, que seja. É, os guardiões celestiais são guardiões de Deva. É, exatamente. E os outros são os de... Asra. É, isso aí. Métrico. Ok, é que é confuso, né? Enfim, pelo menos pra lembrar depois de tantos anos, porra, já foi uns bons 20 anos isso aí, cara, 25 anos. Ah. Caraca, cacetado. Enfim, e aí os episódios vão desenvolvendo e aí vão surgindo as conspirações, aí o mocinho que vira do mal, tem toda uma batalha, daí aí começam as comparações, já começou com o torneio, já começou com as armaduras, e aí surgem aquele ser supremo o chefe, o líder que vira do mal, que aí compara o mestre Ares lá dos Cavaleiros com o mestre Indra, que é o chefe do mundo, o mestre do mundo celestial lá também. Ele é tipo o sumo sacerdote da Vishnu, né? Ele é meio exatamente, que exatamente. O guruzão dela. Isso, Traião. Exatamente. E dava pra ver que durante todo o período que ele teve treinando os guardiões e coisa e tal, ele era realmente do bem, cara. Tem uma cena durante o episódio que ele salva uma borboleta lá e ele fala pra todo mundo que eles têm que preservar a vida e coisa e tal. E o cara tava com o Soma negro. Soma, pra quem não sabe, é o Ki, ou é o cosmo dos cavaleiros, dos guardiões do mundo celestial. Lá é Soma, a energia que eles queimam é Soma. O cara já tava com o Soma negro, que daí é o oposto, né? No incubado ali pra despertar. E quando despertou, ele teve toda uma trama, enfim. É, quando o planeta, sei lá, quando o Asra chegou mais perto do... Isso. De Deva. Porque o povo de Deva baniu eles, né? Um planeta lá baniu eles. Eles ficaram 10 mil anos longe. E agora eles estavam chegando perto de novo. E aí despertou o mal. É. Mais ou menos como a deusa Atena que reencarna a cada 250 anos, ou 200 Hades anos. Também, né? Hades, Hades. Isso, Atena encarna justamente pra enfrentar Hades, então... Hades, é. É isso aí, fazer o quê? Então, aí dá amigo lutando contra amigo. Isso é tenso demais, essas coisas. E eu tinha a impressão... vamos apresentar os personagens? Os guardiões, principalmente. Shurato, que é chamado de... Não é, lá não é cavaleiro, é o rei Shura. Depois tem o Yoga, que é o rei Carla. É o Rei Yoga. Rei Yoga, que é... Como é? Ele é o rei... É o rei celestial. Rei celestial. Mas no anime falava Ryoga, não, era Yoga mesmo, né? Yoga. Não, Ryoga. Ryoga. Não. Ryoga e Ryoga. É. Não, vale falar... lembrar que no o Shurato é representado por um leão branco e o Yoga por um tigre, né? Tigre, exatamente. E aí tem o Ryuma, que é o rei dragão. Ryuma. É representado por um dragão. Isso. Tem o Leiga, que é o rei Carla. Né? É uma, tipo uma fênix. Você sabe uma parada que rola aí, né? Esse Carla é uma tradução errada do nome Garuda. Que Garuda, quem também viu o Cavaleiro sabe que ele também é um ser meio ave, meio humano e tal. E tal. Então ele é o Rei Garuda, na verdade, no original. Olha, que acabou nas mudanças Garuda, lá virando Carla. É. Ele é o Garuda. Sim, Garuda, sim. Garuda, aí virou Carla. É assim. Que é uma interpretação da Fênix de outros povos também, esse entendi, Garuda. Entendi. E tem o Dan, que é o Dan é o rei... Riba. Rei Riba. Riba, rei Riba. Riba, exatamente. O rei Riba, que é o mais combatente de todos, né? Que é aquele esquentadinho. Tem o rinoceronte. O Kenya, que é o rei... Dapa. Rei Napa ou Dapa? Dapa, né? Rei Dapa. É. Tem a Leng, que é a raiz. O rei Dapa é com Leng animal. Ele é um javali, né? Javali. E a Leng, que é a rainha de Nala, né? Nala ou Dala? Nala. Nala. Tá faltando alguém? E o Gai, que é o rei Yasha. Rei Yasha. É. Que são as representações aí. Vamos às dublagens. Aí essa parte é interessante. Então a gente já falou do Shurato. Que tem aí o Marcelo Campos, que faz a voz do Shurato. Tem o Yoga, que eu não lembro de nenhum personagem dos Cavaleiros, nem do Yu Hakusho que ele tenha dublado. É um dublador de animes, com certeza, mas algum que a gente não lembra. Eu não sei o nome dele. Tem o Rei Dragão, que é o Ryuma, né? Que é dublado pelo o mesmo dublador que dublou o Ikki. Alguém sabe o nome do dublador do Ikki? Leonardo Camilo? Não sei, é? Que é, não é? Não sei, eu não lembro o nome. Camilo não é o cara dos Hermanos, não? Nossa. É Leonardo Camilo, sim, cara. Do Yoga é o Afonso Majones. Ele fez o Sandozuki do Samurai. E fez o Pegasus do Yu-Gi-Oh! Também. Ah, tá. Isso, coisa boa. Boa, boa, boa, boa. É mesmo, né, velho? Maximilian Pegasus. Não, peraí. É. Do Pegasus? Ah, exatamente. Não, mas esse é o Rei Celestial. Eu tô falando do Ryuma. É, não. E o Ryuma é o Leonardo Camilo, que é o Ikki. É, o Rei Celestial é o que fez o Pegasus no Yu-Gi-Oh! Exatamente. Fez outros também, que agora não me lembro agora. Sanosuke do Samurai X. E, porra. Bom, aí tem o Gai, que fez o Kaiba do Yu-Gi-Oh! Também. Que fez o Kaiba do Yu-Gi-Oh! Eu não sei o nome do dublador. Mauro Eduardo de Lima. Olha só. Uma curiosidade, ele é o Inuyasha e ele é o Peter Parker do primeiro Homem-Aranha lá, aquele clássico dos anos 90 lá, tá ligado? Da Fox Kids. Uhum. Mary Jane! O Tobey Maguire? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Desenho dos anos 90. Sim, porra, sim, porra. Ele também é o Jiraiya, cara. Ele fez a voz do Jiraiya, do Seto Kaiba. Ele dubla muita gente no Yasha. Ele fez mais algum, agora não tô lembrado quem. Fez o Inuyasha. Ah, também. Ele fez também o Andy Bogard. Olha aí, por isso que tá aí o Marcelo Campos. É verdade, pode crer. Eu sabia que eu tinha mais um personagem pra falar dele. Bom, a Leng, eu não lembro nenhuma personagem com a dublagem da Leng. Alguém lembra? A Leng, alguém, cara, sabe o nome da dubladora? Se alguém tiver aí, pode falar. É a Márcia Regina. Eu não lembro nenhum personagem que ela tenha feito. Cara, eu lembro que ela fez uma menininha no desenho do anime do Buck, cara. Mas aí quem se lembra de Buck também, Buck, né? Pô, a gente lembra. Buck. Nossa, ela fez... Ah, era Pink, né? A menina chamava Pink. Tá, aí... Saku. Aí tem o Kenya... Que fez o Mr. Satã, que eu não lembro o nome dele. Qual é o nome dele? É o Guilherme fez Lopes. Fez tantos ele é o Guilherme Lopes. Guilherme Lopes. Uma curiosidade, a Leng, a Márcia, fez a Misty, tá? Só que ela afina tanta voz na Misty que a gente não percebe. Mas é a Misty, do Pokémon. Caramba! Pô, é mesmo, é, aquela, cara! Caraca! É que ela afina muito, pode crer. É, e o Kane que você falou, o Guilherme Lopes, né? Que você falou que ele fez aí o... Mr. Satan. De Satan, é, pode crer. Isso, é. E o Dan, alguém lembra do Dan? Não... A voz do Dan, eu já é o Silvio, vi o outro. É o Silvio Giraldi o nome dele. É. Eu já deve ter feito, mas eu não lembro agora nenhum. Ah, Kerry. Cara, ele fazia muito filme, cara. Mas de anime mesmo, ele fez o ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Era o vilão, o rival ali do Inuyasha. Ah, eu não sei. O nome dele, o Sesshomaru? O Sesshomaru, é. Ah, olha exatamente. Aí. Nem sei quem é. E por último, eu acho que o... Leiga. O Leiga, né? O Rei Karma. O Hermes Baroli, o nosso querido Seiya, ou o Cavaleiro Vermelho lá dos Samurai Warriors, que eu esqueci o nome, e tantos outros aí. O Hector do Fogo. Isso. Tantos outros aí. A Vishnu é a... É a Atena. Não, a Rakesh é a Atena. Era, a Vishnu... Não, é a Vishnu que é a Atena, não é? Não, a Rakesh não é a voz da Atena, não, sou. Não é, é a Rakesh, não, cara. É sim. É, gente, a Rakesh é a Letícia Quinto, a Atena. É, cara, é a Atena. Vocês estão de sacanagem. A Vishnu, se não me engano, a Vishnu é a Bulma. É a Bulma. É mesmo, cara. Caraca, é mesmo. Mas a Rakesh é a Atena. Ela mudou bastante a voz pra fazer a Rakesh, que a voz da Rakesh é bem estridentezinha, bem... Ela fez igual a dubladora da Mish, fez com a Mish. Ela afina mais pra fazer a Rakesh. Eu não acredito, cara. Não consigo fazer. Você vê no Yasha que é a Kagome. Caraca, Kagome. Tá louco, me enganou 100%, porque eu não, jamais ia ligar uma personagem a outra assim pela voz que ela fez ali. Isso, parabéns. Pô, e a Bulma, é a Bulma, né? A Vishnu é a Bulma, realmente, cara. Pô, não lembrava. Cara, o cara que fez o Indra, ele dublou muita gente, cara. O Cassio Romero. Ele fez qual é o nome daquele do Samurai X? Que tem duas katanas. Sanosuke? Não, é o Sanosuke, não. Não é o policial. Não, é, não o... é o Aoshi. É o Aoshi, ele fez o Aoshi. Ele fez o Tutsu do Mask também, acho que na primeira dublagem da Sailor Moon. Caraca. Ele era o narrador do torneio do Dragon Ball. Ele foi um monte de gente. Pô, realmente, né? E outro dublador famoso que apareceu lá pelo meio da temporada, né? É o dublador, é o Elcio Sodré. Que fez o Akalanata. O Akalanata, né? Fez personagem muito legal, cara. Um personagem muito bom. Akalanata é muito bom. Muito bom. Akalanata. Bom, enfim. Falamos aí das dublagens. Provavelmente surgiu mais outros durante o anime que a gente não vai lembrar. Aqui na página tem o. Faz o Yoga, fez um personagem, mas eu não lembro. Ele fez o narrador da série, né? É o Nili Halli. O narrador da série? Não foi não. É o Sérgio Moreno. Quem é o Sérgio Moreno dubla mesmo? O Francisco Brandes. O Sérgio Moreno fez a voz do Ken, do anime do Dragon do Street Fighter. Fighter, isso aí. É o narrador desse. Não é só no anime, ele fez do filme, ele fez da série animada. Lembra das Forças Especiais Ginyu? Ele fez o Ginyu também. Precisa lembrar do filme, não. Não, Máxima mandava o Danão. Abilão Kenshuaka! O poder de Shira! A gente pode resumir as sagas, né? Que a gente tem primeiro ali metade dos guardiões acreditando no Churato e a outra metade se unindo ao Indra, né? Acreditando porque é o seguinte, né, Caio? Pra gente dar uma resumida, a gente tem que falar os pontos cruciais, né? O que aconteceu? No momento que o Churato chegou e o Gai chegaram no mundo celestial, eles chegaram porque o outro povo tava pra vir pra batalhar. E aí surgiu a traição do Indra, que é o mestre e coisa e tal, e ele transformou a Vishnu em pedra. E aí, quem viu, no caso foi o Yoga, viu o mestre fazendo isso, ele teve que fugir, né? A Vishnu, inclusive, transportou ele, mais o Churato, mais a Rakesh pra longe. Sim. E aí depois eles teriam que voltar pro castelo, né? Pro castelo celestial ali, pra confrontar o Indra e coisa e tal. E nisso, exatamente. O Indra espalhou boato entre os outros que eles eram traidores, transformou a Vishnu em pedra e coisa e tal. E aí eles saem pra combater, pra matar eles, inclusive, né? Inclusive com o comando do Gai, né? Que o Indra disse que o Gai não era traidor em nada e ele tava tentando impedir. O Gai é o único controlado realmente, o resto é enganado mesmo, né? Exatamente. Parece enganado. O legal é que o Ryoma, ele se junta aos mocinhos porque ele é muito amigo do Yoga e na batalha ele acaba acreditando no amigo. Cara, exato. E eu acredito que eu achava que o primeiro que tinha se juntado com eles era o Leiga? Eu também, cara. Mas o Leiga acho que é logo em seguida, porque não, ele usa o Leiga aquela pena da verdade. É o último? É o último dos... É porque o Leiga aparece no primeiro episódio encontrando o Shurato. Você tem aquela impressão. Ele encontra junto com a Raquel. Na verdade, não é o último, né? Ele é o segundo, porque só dois se juntaram, né? Porque foi o Yoga e o... Na verdade... Yoga e o Leiga. Na verdade, o Leiga, ele nunca ficou contra, por assim dizer, né? Porque desde que tudo aconteceu, ele ficou meio... Não, o Leiga sempre foi um cara mais... Meio com a pulga atrás da orelha. Ele ficava observando os dois lados, meio que assim, caramba, cara, que doideira, não consigo acreditar nesse, mas aquele ali tá muito óbvio, ele ficava meio assim. Mas foi a pena dele ter uma pena da verdade lá, não foi uma parada de ação. Isso, exatamente, ele tinha a pena que ficava vigiando até que ele encontrou, ele ficou vários dias vigiando o Mestre Indra, coisa porque ele tava desconfiado daquele tipo de comportamento. E aí ele, um dia ele mandou uma pena dessa que ele fica vendo, tem a visão através da pena, e ele viu o mestre falando que ele mesmo tinha transformado ela em pedra. E aí quando ele descobriu isso, ele foi atrás do Shurato e do Yoga pra ajudar, né? E aí o Ryoma já tinha se juntado, porque ele era tão amigo, que nem o Caio falou, ele era tão amigo do Ryoma que ele acabou ficando junto, ficou os quatro. Aí o que aconteceu? Dividiu quatro contra quatro. Quatro que estavam sendo controlados pelo Indra, enganados, né? E quatro que sabiam a verdade e eles estavam indo pro palácio. Aí surge uma grande... Como é que eu vou dizer assim? Um grande esquema do roteiro, digamos assim, né? Por quê? Pra sair e entrar quando eles eram daquele grupo, não tinha problema. Quando eles se tornaram inimigos, entre aspas, eles tiveram que fazer várias coisas pra conseguir chegar no Castelo Celestial. Eles estendem o anime, botam as florestas malucas, uns bichos doidos lá pra voltar de Gan. Primeiro é o seguinte... O anime ia ser curtinho, né? Um dos pontos cruciais é o seguinte, quando o Leiga descobriu a verdade, ele foi correndo lá pra ajudar e em seguida ele achou o Shurato e o Yogi, coitado, salvou eles. Quando eles tiveram que voltar, aí eu me lembro que o Yoma falou assim, vai levar uns 20 e tantos dias pra chegar lá. Como assim? Eles não podiam voar com o Shaketi, porque se eles usassem o Soma, eles iam... Eu acho que era o Kenya, que tinha um poder de rastreio. Olha só. São pequenos detalhes que passou. Por isso que eles iam andando igual andarilhos normais. Mas não faz muito sentido, porque cada luta eles tinham que botar o Shaketi e o Kenya ia achar igual, né? Então, mas é porque logo de cara eles meio que enfrentam o Kenya. Bom, enfim, aí ficaram nessa putaria aí de se combater de vez em quando, dava uma luta, alguns lutadores aleatórios, coisa e tal, até que inventaram que eles precisavam ir até a Árvore Celestial, porque por causa da Árvore Celestial eles iam conseguir ressuscitar, desfazer o feitiço lá da Vishnu. Pra fazer isso, eles tinham que acender a luz divina. E aí as luzes divinas ficavam em templos divinos. Guardados por... por guardiões celestiais. 12 casas. Exatamente. Aí o que acontece? Casualmente, muito por acaso, eram 4 templos. Tinham 4 que tinham que proteger os templos. E 4 pra combater os outros 4 que estavam no templo. Muito por acaso, né? E por acaso também... Um golpe que eles usam nessa parte aí também, que é a formação mandala, ela precisa de 4 guardiões para poder executar o golpe. Então é muito por acaso. Mas tem um outro golpe que os outros 4 que são do mal, no caso aí, entre aspas, aí, né? Depois, quando eles se redimem mais pra frente, eles usam 3. E aí é a formação tripla, não sei o que lá. Eu não lembro o nome. Isso aí não são da Kalanata e dos outros dois que fazem? Não. É o Kenya, o Dan e a Leng, o... Né? Leng. E a Leng. E a Leng, óbvio, né? É só os três. O Gai não conta. Eles usaram uma formação tripla, alguma coisa, é um nome lá. Eu não lembro agora. Mas é formação dos guardiões, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas parece Cavaleiros até antes disso, porque se você para pensar, os Cavaleiros Zodíaco estavam se preparando para uma Guerra Santa, que era contra a Hades. Mas antes teve o lance ali do Saga. Ali estavam se preparando para a invasão lá dos Azura. Mas antes teve o negócio do Indra também. Então até isso é uma traição. Mas eu vou ter que falar uma coisa aqui muito legal. Edu, ainda bem que tu falou sobre isso, Edu. porque isso me lembrou que eu tinha uma coisa pra falar sobre exatamente sobre isso que tu falou, sobre a cópia aí, no caso, que tu tá querendo dizer que eles copiaram a exclamação de Atena, certo? Certo. Tá, deixa eu te dizer que, lembra da história do Robocop e o Giban? A gente falou, inclusive, no cast isso. Surgiu o filme do Robocop, fez muito sucesso no Japão, vamos fazer um tokusatsu, né, pegando ali, se inspirando no Giban. Surgiu o Giban. No Robocop, surgiu o Giban, ok? O Giban fez tanto sucesso que, teoricamente, eles copiaram, então, o Giban em coisas pro filme. Que, por exemplo, o Jetpack, né? Lembra? Jetpack. Isso, Jetpack. É, Jetpack, né? Eu não lembro o nome, enfim. Jetpack. Isso. Que o Giban tinha, e aí o Robocop levou pro Robocop 3. Lembra disso? Aham. Uhum. Pois é. A formação Mandala surgiu antes da exclamação de Atena, porque o anime do Shurato é de 89 a 90. E a exclamação de Atena, o mangá, só foi nos anos 2000. Não, desculpa. Não. Desculpa, agora desculpa. Só, o mangá é depois dos anos 90, 91, 92, uma coisa assim. Não. O mangá de Cavaleiros, a saga de Hades, já saiu meio que emendando ali, cara. O anime que rolou esse atraso. É, o mangá de Shurato é de janeiro de 88. O mangá de Cavaleiros é de dezembro de 85. Dava tempo suficiente. Não, mas é 85. Não, peraí, mas tu tá confundindo. Eu tô falando da saga de Hades. Mas Hades sim, é o mangá original, faz parte. Faz parte, é, cara. Não, mas Hades é lá no final, cara. Tem que passar todos os anos. Mas se você fizer as contas ali, dá tempo já tá, ter apresentado. Então pesquisa aí a saga de Hades, o mangá, quando é que saiu. Tu vai ver, eu fiz essa pesquisa hoje. A saga de Hades no mangá saiu depois do anime do mangá do Shurato. Não. Então fala aí. O mangá acho que saiu entre 86 não, e 90. Não, acho não. Tu tá pesquisando não, aí? Ela saiu entre fevereiro de 89 e outubro de 89 com 16 capítulos na Shonen Jump. O quê? O Hades? Hades. É, a fase Santuário. 16 capítulos de 89. Já tinha fevereiro assim. Outubro de 89. Tá. É bem coladinho, mas é um aninho de diferença, mas já tinha, dava tempo de copiar assim. Eu também tinha essa teoria. O que é a diferença? O que é a diferença? É um aninho de diferença. Shurato saiu um aninho depois do mangá. O Shurato, o mangá do Shurato saiu um ano depois do mangá do Hades. Não, o Shurato não é 88. Ah, não, é verdade. Saíram muito próximos. Pô, velho, eu não tô falando do anime. É, o Cavaleiros veio depois. Gente, eu não tô falando de anime, eu tô falando do mangá. Então, a gente tá falando do mangá. Porque mas o mangá do Shurato saiu 88. Depois, saiu antes da saga de Hades. Isso que a saga de Hades começou em fevereiro de 89. Exatamente, foi exatamente isso que eu quis dizer. Ah, eu não sabia disso. Entendeu? Ó, a saga de Hades, o mangá da saga de Hades sai depois do mangá do Shurato. Logo, formação Mandala veio antes da exclamação de Atena. Na verdade, é possível que tenha saído mais ou menos ali emparelhado, sabe? Porque como começou em 88 e a saga de Hades começou em fevereiro de 89... Não dá, cara. O mangá do Shurato é curtinho. Semana, o mangá do Shurato é curtinho, mas eu acho que a formação Mandala é exclusiva do anime, hein? Bom, eu não li o mangá. Senão eu ia dizer que os dois lá podiam ter sentado pra tomar um café, conversando ali e tal. Falou, esse deck é a beleza. Aí os dois resolvem usar a ideia, entendeu? Vamos fazer assim, vamos fazer de conta que a questão do mangá e do Shurato é mais ou menos que nem o primeiro avião entre o Santos Dumont e os irmãos lá dos Estados Unidos lá. Como eles estavam muito longe, não havia aquela comunicação, eles inventaram o avião ao mesmo tempo. Para os brasileiros, o Santos Dumont é o pai da aviação, e para o resto do mundo é os americanos lá, ok? Vamos deixar por isso. vamos deixar por isso. Então tá, aí tem a questão dos templos lá, coisa e tal, beleza? Então eles têm que acender as luzes dos divinas para conseguir chegar até a árvore, daí eles vão ser teleportados até a árvore celestial. E lá, eu não lembro, depois na Árvore Celestial, eu não lembro o que acontece que eles têm que fazer. Eles conseguem chegar... Uma coisa que me parece que nesse ponto aí eles se separam, né? Que aí vai cada um pra um templo. Exato, e não, é óbvio. Tá mais em bando. É óbvio. Aí o Gai pega o Ryuma, derrota o Ryuma. O Aang pega o Yoga, e aí o Yoga mata a Ling, inclusive ele bota ela numa ataúde de gelo lá. Lembra alguém? Não. Congela de cristal, ela. Na verdade, né? É o celestial. O poder dele é de cristal, é. Mas é meio tipo, cópia mesmo. Ele fez igual o Oberist ametista lá. Fala, Flávio. Não, a Lang não é. Ela. Você falou que ela foi. O pessoal foi enganado. Ela não sabia também? Não, ela foi enganada, como todo mundo. Porém, lá na luta do templo, lá na luz divina, né? A luz divina mostrou pra ela a verdade. Porque assim, ninguém sabe. Mas ela era apaixonada pelo Indra, cara. Como ela era apaixonada pelo Indra, ela tocou foda-se, final, né? É isso aí. Eu quero ele, então eu vou fazer o que ele... Se ele se tornar um demônio, eu vou seguir ele. Não tinha um lance que o Yoga e ela tinham passado também juntos? Não. Era com o Mariti. Um outro personagem. Com o Mariti também, mas o Yoga também, porque o Yoga era amigo do Mariti também. Eu acho que o Yoga tinha um esquema com o Ryuma. É isso aí, sim. Mas sabe, ó, o Mariti, para informação, é exclusivo do anime. É mais um filler. Olha. E enche dois episódios. É um saco. Mariachi, o quê? Mariachi? Mariti. Mariachi. Meriti? Eu moro em Meriti, ele. Balada do pistoleiro. Bom, enfim, aí o Dan, o Shurato mata o Dan, né? E no outro, o Leiga mata, não mata o Kenya, mas a luta tem um desgaste tão grande pros dois. O Kenya, no fim das contas, o Leiga consegue convencer ele da verdade. E o Kenya, como último esforço para acender a luz divina, né? Ele gasta todo o soma dele num golpe. E aí ele cai e pergunta pro Leiga assim, é muito interessante essa parte, ele pergunta pro Leiga assim... A luz divina está acesa, o Leiga olha assim, não tá, né? Ele fala assim, nossa, você é tão poderoso que destruiu a porta e ainda acendeu a luz ao mesmo tempo. Aí o cara morre, né? Pô, show de bola. Ele foi lá e ele acendeu a luz. E aí as luzes são todas acesas, o Gai é derrotado pelos quatro ao mesmo tempo ali, enfim, se juntaram, né? E aí o Gai tem, por um breve momento, ele quase que foge do feitiço ali do Indra, né? Ele aí no momento que ele voltou a si, aí o Indra captura ele de volta. E aí eles conseguem acender as luzes, vão pro Palácio Celestial, lá eles chegam na Árvore Celestial, não lembro o que acontece nessa parte, sinceramente, não lembro mesmo, apagou. Alguém lembra? Alguém assistiu recentemente essa parte, lembra da Árvore Celestial, o que acontece? Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é pra gente ficar preocupado, porque nessa idade... os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Ele não sai de lá, o Shurato não sai de lá com a armadura de Asura? Não, isso aí é depois. É depois, né? Bem depois. É. Bom, enfim, chegou lá no eles tinham que derrotar o Indra, depois eles chegaram no Castelo Celestial, eles tinham que derrotar o Indra. Derrotando o Indra, o feitiço que tinha transformado a Vishnu em pedra ia acabar. Após acender as luzes divinas, aí eles tiveram... O Indra despertou três seres que a Vishnu tinha apreendido. Em algum local, ela tinha preso eles em algum local lá. E aí o Indra conseguiu soltar. Que eram a tríade do demônio, né? Que era o Akalanath. Tem a mulher... A personagem feminina, não lembro realmente. E tem o grandão, como é que é o nome do grandão? Aquela nata de Fudomil, lembrei agora. Sabia que era algum palavrão. É o Trailo de Gozan Zemyo e o Kundalini. A Trailo é a mulher e o Kundalini, né? O Kundalini. Eu tinha uma colega no colégio na época que era a Aline e eu dizia: André Drivino, ondas ardentes no Kundalini, eu dizia. Nossa. Essa aí sofreu. Bom, então o Kundalini veio primeiro pra lutar contra os guardiões e ele era muito mais forte que os guardiões. Essa tríade de demônio era umas entidades muito poderosas. E o Shurato teve que enfrentar ele, os guardiões tiveram que enfrentar ele. E o primeiro, veio um de cada vez, foi o Kundalini, né? Que era, ele era muito, muito forte. E aí tem um episódio que eu vou pular, não vou falar dele, porque eu não consigo. Porque toda vez que eu lembro ou assistia esse episódio, eu chorava. Que é o episódio da Fonte da Amizade. Quem lembra? Tem flash, não tô lembrando agora. Isso. Como eles não conseguiram, como eles não conseguiram derrotar o Kundalini, de alguma maneira eles fugiram porque tinha aqueles dois espiões lá, que eram agentes secretos, que estavam vigiando todo mundo, eles vigiavam todo mundo. Vale falar deles que eles eram os únicos, além do, dos bonzinhos, né? Que serviam a Vishnu e sabiam de tudo. Isso. Só que eles exatamente. Nunca apareciam, nenhum guardião sabia que eles existiam. Ninguém sabia. Eles eram quase a CIA. Ele é quase a CIA exatamente, da. Exatamente, do mundo celestial. Vishnu. É. É, eles davam meio que umas ajudas às vezes, isso, tipo, tava lá, dava um golpezinho aqui, um golpezinho isso, ali. Exatamente, então eles sabiam de tudo e eles estavam dando um suportezinho pro Churato de vez em quando. Aí eles conseguiram salvar o Churato e os outros do Kundalini. E no meio ali, quando eles estavam se recuperando, falando que eles eram muito fortes, a Rakesh lembrou de uma mitologia, uma lenda, alguma coisa assim, da chamada fonte do poder. E aí ela disse, ah, eu vou lá. Digo, despejo todo o meu soma na fonte e aí o amado fica poderoso e ele fica com poder e vocês vão poder derrotar. E aí o Churato, ah, que legal, não sei o quê. E os outros disseram, não, você tá louca, não sei o quê. Que junto com o desejo vai a vida da pessoa também, né? No caso da mulher. O Churato negou, disse que não tinha jeito nenhum. Nisso chega, o Kundalini consegue achar eles, prende o Churato. E meio que nocauteia os outros, e aí o Churato tá ali preso, uma serpente grande coisa e tal, e aí a Rakesh começa a correr pra fonte. E nisso começa a musiquinha triste, triste, tão, quase tão triste quanto aquela que toca nos cavaleiros. Cara, quando eu lembro dessa musiquinha, começa a marejar os olhos. Quando eu chegou nesse episódio, eu tive que pular, gente. Eu tive que pular porque eu tava trabalhando, tava no trabalho, não podia assistir essa porra, começar a chorar no trabalho. Que daí começa. Em inglês a música mesmo? Sei lá, pô. Churato! Você disse que não ia mais gostar de mim, mas é que eu não suportaria vê-lo morrer. Não, Rakesh, não. Você... Adeus, Churato. Rakesh! Rakesh! Não, Rakesh! Rakesh! Não mereço. Fique comigo. Fique, Rakesh. Eu preciso de você. Fique comigo. Não vá, não morra. Churato, aguente mais um pouco. Churato e seus companheiros não resistiram ao ataque mortal de Kundalini, seu mais novo inimigo. Será que eles conseguirão escapar? E o que será de Rakesh, que corre em direção à fonte do Soma, carregando o amor por Churato em seu coração? O Timbuktu vem inglês. É, sei lá, é alguma língua lá que eu não consegui decifrar. E aí ela foi pra fonte lá e o Churato. Rakesh, não! E aí ele estoura um soma lindo, normal lá e consegue se livrar. E aí ela vai realmente na fonte e some. E eles ganham poder e conseguem derrotar o Kundalini com a formação Mandala. E aí eles chegam na fonte e a Rakesh volta. Aí todo mundo, ué, o que aconteceu nisso aqui? Daí o Leiga bem assim, ah, se bem que sorte não tem muito o que fazer, né? É isso aí. E aí segue. Pegadinha do malandro. E segue e é isso aí. E aí ela levantou e falou, pegadinha do malandro. Isso aí é mó Deus Ex Machina, né? Aqueles lances que o autor bota pra, tipo, salvar o dia, mas sem muito explicar por quê. Exatamente. Ele colocou ali e não explicou muito. E aí vem a parte aquela que a gente comentou lá no início do cast, que é, no caso, a outra personagem feminina. Como é o nome dela, o Flávio, que falou aí? Qual? Traia. É Trailo. Trailo de Trailo. Trailo, né? O que ela faz? Ela transmigra o Churato de volta pra Terra. No exato momento de quando a Vishnu mandou ele pro mundo celestial. E aí tem aquela parte que a gente conversou, né? Que no momento do golpe dos dois ali, o Churato aparece na arena e o Gai sumiu. Só que o Shurato tá sem a memória. Ele não lembra de nada antes dele ter sido transmigrado para o mundo celestial. E aí passam os dias, o Shurato começa a ter pesadelos e sonhos com o mundo celestial, até que ele consegue ter a consciência da lembrança do que ele estava no mundo celestial, porque ele sonhava com a Vishnu, sonhava com a Rakesh, com os amigos. E aí ele tenta um jeito de conseguir voltar. Como o mundo celestial estava em degradação, né? E aí a Terra também estava sofrendo dos mesmos males. Aí ele viu um portal, de alguma maneira, e voltou. E aí ele voltou para o mundo celestial e eles conseguiram derrotar essa personagem feminina aí. E aí veio o próximo, que era o Akalanata, né? E a história do Akalanata era com o Ryuma, principalmente com o Ryuma, o Rei Dragão, que o Akalanata tinha lutado com ele há 10 mil anos. Aí o Akalanata mostra para eles uma visão do passado e mostra todos os outros 8 guardiões celestiais que lutaram há 10 mil anos atrás, muito parecido com o Lost Canvas, olha só que legal. Esse destaque pro Ryuma nessa parte eu acho importante, porque na primeira luta lá contra os guardiões, os outros guardiões, né, que estavam sendo controlados, o Ryuma tem uma luta, um momento meio apagado, porque ele é o único que perde dos bonzinhos, né? Que ele perde pro Gai. Então, assim, a gente fica com aquele lance, pô, mas o Ryuma não teve um protagonismo nessa luta e tal. E já agora ele meio que tem a redenção dele, porque a relação ali com a Kalanata é bacana. Ainda mais que ele era o mais poderoso deles, né? Ele era dito como o mais poderoso. Era engraçado porque eles diziam que ele era o mais poderoso, mais força, mais poder. Mas o Yoga era o rei celestial, era tipo o rei dos reis ali, dos guardiões, ele era o líder, né? Ele era o líder, né? Mas o mais forte era o Ryoma. Mas igual os Thundercats, o Pantro era o mais forte, mas o líder era o Lion. Peraí, só um pouquinho. Edu, o Lion era líder por questão de como é que se diz quando passa da família, como é que é o nome? Herança. Não, mas ele teve um teste, mas ele era por causa que passou de geração sabe? Tava dentro da família, enfim. Uma curiosidade, o Akalanata é baseado numa entidade budista, que é chamado Akala ou Akalanata. Então, assim, é aí que mostra bem a mistura de hinduísmo e budismo da série. É. Ah, ok. E aí o Akalanata tinha ali um esquema com o Ryuma, por causa que o Ryuma no passado conseguiu achar o ponto fraco dele. E o Shakti do Ryuma ficou todo o tempo tentando mostrar pra ele, até que ele viu. Mais ou menos aquela história do Seiya com o Shiryu, sabe? Um determinado momento, depois do golpe, tem o ponto fraco, papapá. E aí o Ryuma conseguiu identificar esse ponto fraco e ele foi lá e acertou o Akalanata no ponto fraco. Só que ali o Akalanata já tinha pegado e vestido as outras duas armaduras da Trindade. Que ele chamou os outros dois Shaktis, né? Não é armadura, são Shaktis. E vestiu e formou um novo outro, bem maior. Ficou bem legal até, inclusive, a armadura. As armaduras. Fica igual roupa de escola de samba, cara. Aquela negócio atrás, sabe? Tipo, eu me lembro de uma reportagem, uma postagem ou uma... Eu não sei como é que eu chamo na revista, enfim. Uma reportagem na revista Herói falando sobre os Shaktis. E eu me lembro muito bem do quando eles falaram da Akalanata e que como é que ele conseguia se mexer com aquilo tudo, entendeu? Porque era muita coisa, os Shaktis eram muito grandes. E era mó legal porque o Kundalini, né, ele era meio cobra, a Trilo ela era meio morcego, a Akalanata era tipo um lince, né, um negócio assim. Uma coisa assim, e depois, quando funde os três, ele fica com a roupa do Charizard, cara. Ele ficou com o Charizard. Merda, é muito igual o Charizard. Ele tá com o Shakti do Charizard. Dragão, né? De morcego com isso aqui. Ele ficou com o Charizard. E aí o que acontece? Eles começaram a tomar um pau. Um pau. Até que o Ryoma consegue, né, com a ajuda de todos eles, né, ele, tipo, o Seiya indo ao pilar principal, né, todo mundo dando golpe nas costas do Ryoma, né, e aí ele consegue, depois que o Akalanata dá o golpe, ele fica vulnerável e o Ryuma consegue acertar o ponto fraco. E aí ele dá um dragão muito legal, o dragão sobe assim, volta e morde, assim, cai assim, em cima do Akalanata e mata o Akalanata. Finalmente consegue derrotar o Akalanata depois de 10 mil anos. Mas ele também morre. O Ryuma é o primeiro a morrer. Olha só, o dragão sempre é o primeiro a se fuder, né? Brincadeira. Qualquer anime, não importa. Não importa o anime, é. Bom, derrotado o Akalanata, e aí eles vão lá enfrentar o Hydra. Aí o Ryoga consegue derrotar junto com todo mundo ali, obviamente, né? Tudo ajudando de determinado, até o Ryuma dar o golpe fatal no Hydra. né? O Indra, naquele momento, ele revela pra todo mundo ali que por que que ele fez aquilo, porque ele já tava predestinado, ele não tinha como lutar contra o destino dele, enfim. E aí, no final, ele fala pro Ryoma ali, a redenção, assim, entre aspas, né? E morre, transmigra, enfim, né? E aí a Vishnu não volta de pedra. Ela não deixa de ser pedra. Aí o Gai aparece de novo e fala que o Indra transmitiu pra ele o feitiço. Ou seja, pra Vishnu voltar ao normal, o Shurata tem que matar o Gai. Ou seja, tem que matar um amigo. E eles têm uma luta feia ali, todo mundo. O Shurata, o Gai atravessa a espada no Shurata e tudo mais, mas consegue derrotar o Gai. O Gai morre. A Vishnu volta ao normal. Ressuscita todo mundo. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, beleza. Aí cadê o Gai? Aí ela diz, eu não consegui trazer o Gai de volta, porque a Shiva, que tem voz de homem, né? Lembrei lá dos Changeman lá. Mas fica com curiosidade, Shiva é um homem mesmo, cara, ele só é andrógino. Ah, é? Eu achei que era a Shiva que nem a do Mortal Kombat, do Mortal Kombat, ela é inspirada na Shiva do Hindu, que tem vários braços e coisa e tal. Enfim, que seja. Então, o personagem ali no anime é andrógeno, só por isso que ele parece uma mulher. É o deus Shiva. Ok, então tá. E aí ele tinha ressuscitado o Gai, então ela não conseguia. Agora uma dúvida, por que nenhum dos dois ressuscitou o Indra? Porque o Indra não aparece mais. Até o Akalanata aparece. Não aparece com o Daline, nem a outra, mas aparece o... X9 morre cedo, rapaz. Tu não pensa, não. X9 amanhece com a boca cheia de formiga. Aqui traiu o nosso rodo. Aí eu digo pra vocês o seguinte, gente. Pra mim, o anime foi mais ou menos que nem aconteceu com Yu Yu Hakusho, né? Até o final do torneio da Trevas. O Shurato, pra mim, foi mais ou menos assim. Pra mim, o Shurato foi até essa parte, apesar de ter bastante noção de o que vem depois realmente é a luta final, coisa e tal. É muito ruim, cara. Depois ali a história fica muito chata. Fica. Não só a história, como a animação dá uma queda porca, não é? A qualidade da animação começa ruim. Ela dá uma levantada até a parte ali que o Shurato volta pra terra ali, a animação fica fantástica. E depois no final dá uma queda de novo, eu não entendi por quê. Porra, no final parece aquela animação dos anos 60. Caraca, não, o cara pra levar... Isso é uma crítica que rolou, cara. A animação foi ficando, acho que pra baratear, a animação foi ficando porca no decorrer do anime mesmo, isso é verdade. Cara, pra entregar logo, né? Eu tava vendo... relembrando algumas coisas, aí eu tive que tirar fotos aqui, ó, cara. Vou mandar pra você. Você vai. É que às vezes um anime que não tá dando muita audiência, eles têm duas saídas. Ou eles cancelam, ou eles barateiam a produção ao máximo só pra encerrar. Isso rola muito. Pois é, porra, mas enfim, né? E no fim, daí depois terminou, matou o Indra e chegou o planeta lá que eles tinham banido, chegou próximo ao mundo celestial. Se descobre que a Rakesh é uma sucessora da Vishnu, né? Aí ela deixa de falar que nem a Rakesh, ela começa a falar mais sóbria, assim, mais calma. Saori, que nem a Saori, que nem vocês falaram, mas eu não percebi isso, sinceramente. Mas enfim. Aí parte uma nova descoberta, que agora o Shurato tem que partir em busca do Shakti de Brahma, né? Que é um Shakti celestial supremo lá da entidade lá, o Brahma, o deus Brahma. É uma armadura dourada. Fica aí. Não, mas ela não é dourada. Porque não, é o seguinte, ela é tipo prata. Não, branca, não, peraí. É que assim, tem dois sucessores: o Shurato e o Gai. Quando o Gai bota ela é cinza. Quando o Shurato bota, aí é dourada. Por quê? É um lobo branco e um leão dourado. Por isso ela... Mas não muda o fato de que o protagonista tá com armadura dourada com asas, igual o de Sagitário do Seiya também, né? Mas eu não lembro de ter asas, mas enfim. Tem umas asinhas lá. É? Ah, que seja. É. Aí no fim o Gai bota, primeiro consegue, depois que eles passam pelas provas ali, o Brahma aparece pra falar com ele ali, né? Com eles dois. Aí o Gai consegue botar o Shakti, depois por um motivo lá qualquer, ele perde, o Shurato bota. E aí o Shurato volta pro mundo celestial, já tá rolando guerra, o povo do mal já é... O, povo do mal já invadiu, o mundo celestial já tá matando os inocentes, tudo, inclusive os que ressuscitaram, aí então tá lá aquela nata, né? Aí o Churato volta com o Shakti poderosão lá e diz assim, ah, aquela nata, é uma surpresa encontrar você aqui. Tipo assim, todo cheio de mar, né? Aí aquela nata, ah, ele tá com o Shakti bravo, não sei o que, aí dá um golpe, o Churato vai lá, tipo, estala o dedo assim, mata aquela nata, assim, brincando. Enfim, aí depois os dois vão lá. O Gai nessa altura já voltou a si, então ele tá lutando junto com o Churato contra o deus Shiva. Os dois lutam, aí o Gai, em determinado momento, ele protege o Churato de um golpe e aí acaba morrendo, mas ele se funde com o Churato, junto com o Shakti. O Churato consegue matar o deus Shiva lá e termina aí a luta, finalmente acaba, só que uma coisa muito ruim é que o anime termina 3 episódios antes de terminar, porque pra mim terminou, o chefão matou, acabou, tá dando bem? Não. Enrola mais uns 3 episódios ainda, cara, depois, pra terminar os dois pelados lá, cara. Porra, que merda isso, cara. Eles enfrentam um rio, né? Começa a enfrentar a água. É, depois o Churato fica do mal, porque desperta o Soma Negro. Ai, umas coisas nada a ver, assim, porra. Aí a Rakesh, que é a suprema do mundo, você sai atrás dele com todo mundo ali, como se fosse a antiga Rakesh. Enfim. Não mais se manda a Budanã. O poder de Shura! Certo, pessoal, terminamos aqui de falar do nosso querido anime do Churato, né? Com certeza ficou muita coisa pra trás, mas infelizmente o espaço não é tão grande assim pra falar de tudo, detalhe por detalhe, e o anime também não é tão estendido pra que a gente possa ter mais de uma temporada, né? É um anime bem curto, então dava pra encaixar, e garanto pra vocês que a gente não deixou nada de tão importante assim de fora. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Churato é aquele desenho, aquele anime que veio na esteira dos Cavaleiros do Zodíaco ali, marcou nossa geração também, não fez tanto sucesso quanto o anterior, mas tem seu mérito, tem seu charme. E diga-se de passagem, o Leiga é o melhor personagem. Valeu, falou. Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Com certeza. O Leiga, pra mim, é o personagem favorito. Também. Aí, ó, ótimo, ótimo. O Leiga é ótimo personagem. E, cara, seria interessante o anime ganhar um reboot, não, um remake. Não, não, Edu, deixa. Para, desiste disso, Edu. Sabe o que é interessante? O mangá ser lançado no Brasil, cara. Podia JBC, é curtinho, rapidinho lançar, vai ser legal pra caramba. Não, Edu, não vamos fazer isso, Edu. Viu as merdas que eles estão fazendo aí com os cavaleiros, Edu? Ixi, não. Desiste disso, Edu. É melhor ver coisa nova. Véio. Cavaleiro se dando errado, vai que o Churato dá certo. Eu, não é à toa, hein? Não quero arriscar, cara. Não. Mas é isso aí. Flávio! Ah, cara, Churato, eu lembro de ter curtido, mas ele... Eu lembro também de uma época ter ficado enjoado, porque a Manchete repetia demais, cara. Tinha uma parte, não sei se é a parte do Ryuma contra o Gai, que sempre voltava pro começo. Mas, cara, o Churato tem alguns méritos, ele é um bom anime, e tem algumas lutas que são boas de ver. A própria Ryuma contra o Akalanata, entendeu? A luta do Churato contra o Gai. E é um bom anime, cara. É um bom anime que ficou na memória da gente, principalmente pra gente da geração Manchete. Fernando! Então é isso aí. O Churato em si, cara, é um anime pra quem não assistiu, se tiver a oportunidade de assistir. Infelizmente tem essa variação de qualidade, né? Mas não deixa assim a desejar na questão de lutas e tal. A história em si do anime é bem legal. E eu recomendo pra quem quiser assistir aí, vai atrás aí pra se alimentar desse anime legal aí. Caraca, da falecida Manchete. Caraca, o Jorge deve estar se descabelando essa hora. Pô, falou desenho é banimento. Na época era desenho japonês, ninguém sabia que era anime, não vem com essa não. Exatamente, desenho na época, japonês. Né? Então, mas a gente falava desenho japonês, não falava que era desenho. Anime veio bem depois, né? É. Bom, Caio, gostaria de agradecer aqui, cara, ter comparecido aí pra gravar com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica aí agora o espaço para te fazer as tuas considerações finais, as despedidas e aquele jabazinho maroto lá do TV de Tubo, que é onde se fala de animes, né? Exatamente. Bom, Tibon, obrigado primeiramente pelo convite. Gosto muito de verdade, gosto muito de todos vocês aqui. Você do Flávio menos, né? Do Flávio menos. Estagiário, sabe como é que é, né? Nada. O Flávio me vendeu um cartucho aí que eu sou do Street Fighter de Master System, que é raro. Eu sou muito. Eu fiquei muito amigo. Mas, cara, estagiário tu tem que gostar menos, senão depois eles acham que vão ser efetivado. É um café, né, lá pra mim, Flávio, quando eu tô falando. Né? Oh, eu tenho um caixa no Filujo aí. Oh, olha só, cara. Minhas considerações é que Shikurato realmente é um típico anime que seguiu a fórmula de um outro, mas era algo esperado. Mas ele tem seus méritos, ele trouxe muitas coisas interessantes. De roteiro e tal, o próprio lance do visual, acho o visual, a estética muito superior a Cavaleiros do Zodíaco. Os Shaktis são lindos, o lance deles virarem a gente não falou, uma prancha que voa pros caras, assim, é muito legal, isso é muito bacana. Tem os defeitos que quiseram estender muito o mangá, que é curto, mas sem aquele capricho, né, tem que pegar roteirista decente pra fazer, então tem muita injeção de linguiça chata. Mas entre qualidade, acertos e erros, eu acho que vale a pena rever. Datou um pouco, mas é Cavaleiros também. Então, assim, tem que ver com aquela cabeça de anos 90 e acho que recomendo, cara. Eu revi e gostei bastante. E, poxa, é isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Eu falo muito desse tipo de assunto, de animes noventistas e tal, lá no TV de Tubo. É um dos podcasts que a gente tem lá na revista Jogo Velho. A gente tem o podcast Jogo Velho, que fala de videogames antigos. E o TV de Tubo, que fala de televisão das antigas, desenho, filme, séries, essas paradas, programas. Tudo você acha em jogodovelho.com.br ou procurando no Spotify, no agregador de podcast, no aplicativo. Joga TV de Tubo e Jogo Velho, assina lá e vem relembrar, assim como vocês relembram aqui no MachineCast também. E obrigado de novo pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. Eu gostaria aqui de dar um adendo aqui a respeito do TV de Tubo e do Jogo Velho aqui do Caio. Pelo seguinte... pra quem ouve o nome Jogo Velho, TV de Tubo é nostalgia também, e o Jogo Velho também é nostalgia, pensando, se falou de tal jogo no Machine, ou se falou de tal jogo no Jogo Velho, eu não vou ouvir nem o Machine, ou ao contrário, não vou ouvir o Jogo Velho se falaram com o mesmo tema. Gente, vocês não sabem a diferença que tem do Jogo Velho e do TV de Tubo do Machine. Vão lá, ouçam o episódio do Shurato e vocês vão ver que é outra coisa, é um outro cast. Outras opiniões. Exatamente o mesmo tema, de uma outra maneira, contado de outra maneira. Ou seja, vocês vêm aqui, ouvem um monte de bobagem, vão lá, ouvem um monte de coisa séria e aprendem um monte. Pronto, é mais ou menos isso daí. É isso aí mesmo. É mais ou menos isso. Não, a gente também fala as bobagens lá e vocês falam coisa séria aqui também. Mas é que a questão da bobagem não é que é ruim. É que tem aquelas pessoas que não gostam de ouvir coisas sérias. Tem as pessoas que não gostam de ouvir ou não estão afim de ouvir naquele dia. Tipo, eu não tô afim de ouvir coisas técnicas, coisas mais pontuais, coisa tal de determinado assunto. Ou não estou afim de ouvir bobagem, gente falando bobrinha e rindo o tempo todo que nem aqui. Aí vão ouvir o Jogo Velho ou o TV de Tubo, ou o contrário, vem ouvir aqui. Ou pra aquele que já ouviu aqui, que ouvi lá, e vai ouvir outro cast. É sensacional. Eu arrisco a dizer que o Jogo Velho complementa o Machine, assim como o Machine complementa o Jogo Velho ou o TV de Tubo em determinado momento, em determinado tema. É sensacional. Estou aguardando ansiosamente pelo episódio de Cavaleiros do Zodíaco, motivo pelo qual o Caio brigou comigo e me xingou e mandou... Foi o pé de cavaleiro. Aí, viu? Eu sou fã. Você falou mal. Ai, ai, ai. Certo, pessoal. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Muito obrigado aos meus carecidos amigos aqui que apareceram para gravar essa noite, mesmo que algum deles estivessem dormindo ou estão dormindo nesse momento. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E Spider. Será Spider que Morfeu vai pegar o Edu logo após ele desligar o Discord? Olá a todos! Esqueci da Spider. Só queria me transmigrar daqui agora. Tchau, pessoal! Até a próxima viagem no tempo! leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros de todo o fluxo temporal! Eu sou Eduardo Pilhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje, me acompanhando aqui nessa leitura, Neilson! Fala aí, Neilson! Vamos lá, que o negócio tá bravo, tá agarrado esse negócio. Olha aí, cara, os bastidores aqui foram polêmicos. Mas então vamos sem delongas aqui, vamos começar. Neilson, o que, que a gente tem pra gente começar aí? Bom, primeiros aqui temos o e-mail do cast de desenhos, de games, né? Do Sanderson Barros lá. Ele começa falando assim: e aí, galera, tema genial, mas infelizmente não tive contato com nenhum dos desenhos citados. Ah, você tá de sacanagem, né, cara? Zoou. É, vi o Mortal Kombat no VHS. E achava massa, mas não sei qual a versão era. Ah, provavelmente é aquela que a gente falou mesmo, né, do VHS. Provavelmente. É. O episódio do X, com o Mega Man, né, eu vi no YouTube. É top mesmo. Pô, você viu no YouTube, cara? Passou na SBT, cara. Né, eu acho que até passa de hoje em dia, deve estar passando. Aí, ele botou aqui, tá ouvindo aqui, Tiblu, ó. Ele botou aqui, ó, a hashtag volta sorteio honesto. Pô, olha aí. Como que volta se só cai nele, meu? É um bicho miserável, rapaz. Miserento, lazarento do caramba, velho. olha aí. Brigadão aí, Sanderson, pelo seu e-mail. E, cara, temos outro e-mail aqui, Neilson, do Gustavo Mendonça, que mandou sobre o cast 135. Que disse que é o cast sobre pirataria. E ele mandou pra gente aqui o seguinte: e aí, galera do MachineCast, tudo beleza? Sou do Rio de Janeiro e ouço o cast regularmente há 2 meses. Olha aí, cara, ele tá lá perto do Flavinho. Ouvinte novo. Antes ouvia episódios aleatórios, mas deu pra notar a evolução do MachineCast, não só na parte técnica, mas principalmente no entrosamento de vocês. Cara, então ele tem que fazer igual o Flaviano e maratonar. É, cara, a gente já evoluiu, acho que do episódio 5 pra lá, o MachineCast evoluiu muito, cara. É porque, como você falou, ele ouviu esporadicamente ele, e aleatório, então não tem como ele afirmar isso 100%, né, Edu? É, cara, ele tem que fazer igual o Flaviano. Fazer maratona pra ele manjar como é que foi tudo. A história sim, completa. Desde lá do beta lá, entendeu? Aí sim. Né? Ele continua aqui, ó. Sobre o cast 135, o assunto pirataria é polêmico nesse meio virtual, pois a internet proporciona mares infinitos para os piratas digitais. Então, dificilmente, alguém nunca pirateou nada na net. Já no fim dos anos 90, não era muito difícil copiar um CD no Nero. Hoje em dia, muitos computadores nem têm drive de DVD ou Blu-ray, mas os torrents do mal estão por aí. Não vou dizer que é correto, mas como foi falado no cast, acho que pelo Eduardo, muitos produtos como séries, animes e outras mídias ainda não chegam no Brasil, por formas legais. Por exemplo, eu leio mangás em sites em inglês e muitos nunca irão ser publicados no Brasil. Se não fosse a pirataria, eu não teria acesso. Outra coisa falada pelo Team Blue que me chamou a atenção foi usar um jogo pirata como se fosse uma demo antes de comprar, devido ao alto preço. Gastar uma grana alta sem testar o produto é para quem tem dinheiro sobrando. Entendo quem realmente não pode pagar e usa o pirata, já que as empresas não teriam o dinheiro dessas pessoas mesmo. Seria o pirata ou nada. Mas mesmo assim, não vou fazer apologia da pirataria. Se os produtores do que gostamos não conseguirem manter minimamente a indústria, o interesse em produzir acabará e ficaremos sem o que gostamos. É bem polêmico, né, cara? Igual você colocou bem no início do cast, ele colocou, né? É bem polêmico mesmo, porque apesar de ser um crime e tudo mais, não é aquela coisa 100% negativa, né, velho? Crime é atropelar alguém, crime é matar alguém. Você tá baixando alguma coisa, vá, pelo menos baixo mesmo, sem dó, mano. Nem aí, mano. Né, cara? Ok, tá lá no artigo lá constando como crime, mas tudo bem. Aí vai passar por cima de um doido, isso aí é crime, pô. É isso. Né, cara? Mas, ô Gustavo, cara, né, não é 100% negativo a parada, é uma zona muito cinza. Ainda hoje é algo que ainda tem que ser muito discutido, tem que ser muito debatido, porque realmente não tem como se afirmar que é só ruim. E, né, cara, por motivos óbvios, não tem como arrimar também. O que eu acho muito, Edu, eu tava zoando aqui agora, mas o que eu acho muito é o seguinte. Hoje em dia, tem muita coisa que dá pra comprar original. Isso. Antigamente, todo mundo comprava pirata. Não vem dizer que não comprava, não, que comprava tudo. Comprava, cara. Igual a gente comprava tudo. CD, DVD, roupa, tênis, tudo. Entendeu? Tudo comprava pirata. E é porque. Por quê? Porque era mais barato, simples assim, cara. Entendeu? E hoje, algumas coisas, igual nos videogames, não tem jeito, porque nos videogames os jogos são tudo caro, cara. Agora no PC, direto tem promoção na nuvem, jogo por R$2,50, R$1, R$10. Mas isso aí tudo a gente já discutiu no cast, cara. Então a pessoa já ouviu até aqui, ela já ouviu essa discussão inteira. Não, eu tô falando porque eu não quis participar, porque pra mim ia dar dor de cabeça e eu só ia mais reclamar do que tudo, você sabe. Por isso que eu nem participei. Eu então. Até saí fora. Mas tem essa discussão lá no cast, lá depois você ouve pra você ver. É bem maneiro. E a gente comentou do Flaviano aí, né, cara? E ó, tem e-mail dele, né, Neilson? Tem. Esse daí ele gamou no cast aí. ele começa com o seu comentário assim: bom dia, boa tarde ou boa noite. Qualquer hora é a hora de ouvir o cast. A referência. Mais um cast fenomenal, sempre bom relembrar. Já estou ansioso esperando o próximo. Rapaz, isso... mal acaba, ele já tá querendo o próximo já, Edu. Né, rapaz? Ele só não colocou aí de qual cast ele tá falando, né? Isso que ele é. Não falou mesmo, não. Ele mandou o assunto em branco e não falou do corpo do e-mail de qual cast exatamente ele tá falando. De qualquer maneira, tamo lendo. Já sabe que tamo lendo. Aí ele continua: me desculpem no último e-mail, deu trabalho pra ler, mas sou noob de estar se tratando de e-mail. Não fazia ideia que emojis não apareciam nos e-mails. Olha as ideias dele. Aí ele continua rindo. Ele continua rindo aqui no que ele mandou. Valeu, cara. Ele manda potássios pra nós aqui, né? Vários potássios. Um e-mail, é um comentário aqui que ele é um novo... Ele é um novo ouvinte aí que foi paixão à primeira vista e agora só ouve a gente. Valeu, meu. Obrigado mesmo, cara. De coração. Valeu aí, Flaviano. Brigadão. Que massa que você tá curtindo o cast lá. Não pare a sua maratona. Continue. Siga firme aí até o fim. Seja pro player, não penoso igual o Edu. Não, que isso, cara. Não, é estratégia. Mas a gente continua aqui com uma dobradinha do Sanderson Barros, que mandou mais um e-mail aqui pra nós. E olha só, Neilson, mais um e-mail sobre o cast de pirataria, cara. E ele diz aqui o seguinte: fala, galera, tema polêmico, pois chega a hora dos participantes confessarem que cometem crime. Imagino o Tony trancado. O do Neilson nem ameaça. Tá bem que a gente já sabe. Pirataria de brinquedos e roupas nunca consegui ver como muito prejudicial, pois quem fez aqueles produtos gastou matéria-prima e consegue vender a um preço baixo. Bom, mas o que importa é a tal da pirataria digital. E pra mim, a solução para combater ela é oferecer um serviço ótimo com preço justo e diversificado. Steam e Spotify são os maiores expoentes, mas o Netflix ainda tem um catálogo limitadíssimo. então sempre recorro à pirataria para ver um filme que não tem lá. Anime, então, só pirata. Nos games, eu acho um absurdo a empresa lucrar rios com jogos antigos, como essas coletâneas porcas que aparecem de vez em quando. E também, nunca teremos o catálogo completo de opções se não for através da pirataria. Acho engraçado aquele povo que se diz totalmente contra a pirataria e vive de jogo e console antigo original. Quando você acha um cartucho original, o lucro vai para o vendedor. A empresa não ganha nada. Ou seja, baixar uma ROM na internet é tão prejudicial para a empresa quanto comprar um produto antigo no Mercado Livre. Cara, aqui eu vou dar uma pausazinha só para fazer um adendo, porque no Brasil eu não sei muito bem como que funciona esse mercado cinza, entre aspas, né? Mas nos Estados Unidos, isso é um mercado legal e reconhecido, saca? A compra e troca de usados e tudo mais, para critério de coleção e tudo mais. Sim, a GameStop. Né? Não, assim, tem leis específicas, sabe, pra você vender esse tipo de produto. Edu, você comprou, é seu, né, cara? Se você tá vendendo, entendeu? E tem até teve recentemente, eu li uma matéria sobre um negócio assim, de você ceder o direito pra ROM e ter o jogo cartucho original pra você comprar antigo e coisa e tal e tudo. Que lá nos Estados Unidos, a lei lá abraça esse tipo de coisa que você... por exemplo, você comprou o cartucho e você quer vender o seu cartucho para outra pessoa, a lei te abrange nisso aí, saca? Ela te protege, você tem esse direito de fazer isso e coisa e tal. Então, não é uma assim, não chega a equivaler à pirataria, onde você literalmente quebra o direito de mercado. Porque, né, reconhece-se esse mercado de troca de usados e coisa e tal. Então, cara, O que ele falou sobre as coletâneas lá é tudo verdade mesmo. As empresas cobra caríssimo numas coletâneas porca, mal portada, que veio de emuladores, entendeu? Eles caem, metem o pau nos emulador e metem emulador pra galera, e mal feito, sem filtro nenhum, sendo que os emulador, pra quem faz, é maravilhoso, entendeu? Os caras deixam perfeito, né, cara? Não, é isso, acaba com isso logo aí, que senão a gente vai ficar aí o tempão conversando, né? E ele continua aqui o seguinte: e pra concluir, vocês desejariam que o MP3 do MachineCast fosse pirateado? Cara, pergunta interessante, velho. Porque, de certa forma... Ajudaria. Ajudaria, né, cara? Estaria divulgando o cast. Mais pessoas teriam conhecimento sobre o cast e tudo mais. Já que a gente não ganha dinheiro nenhum com pegando ele na fonte original ou compartilhando... Pra nós é vantagem, é propaganda gratuita. Quer piratear o MP3 aí, fica à vontade, filho. Espalha igual um vírus. Mas muito obrigado aí, Sanderson, pelo seu e-mail. Galerinha, muito obrigado a vocês aí que ouviram, que acompanharam, que debateram. Todo mundo que acompanha a gente, que comenta só lá pelo Telegram ou que tem mandado uns comentários lá pelo site, muito obrigado. Não se esqueçam que, se vocês quiserem participar da leitura de e-mails e comentários, vocês têm que mandar um e-mail para nós. Então, você pode fazer lá, mandar um comentário bacana no site, dá Ctrl-C naquele comentário, Ctrl-V lá no e-mail e manda pra gente, que a gente lê ele aqui, não tem problema nenhum. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, Neilson. Valeu. Nos vemos aí no próximo leitura de e-mails e comentários. Tchau. Valeu. Off topic. Engraçado que o Neilson, ele vai botando palavras que não tem. Se eu contar pra vocês o que Edu tava fazendo, vocês não vão acreditar. Cagando. Ou tava dormindo. Tirando uma naninha. Ah, não, mano. Não acredito. Quer dizer que o Edu Neilson agora. Deu uma Neilçada, então. Foi pego pelo Morfeu. Morfeu pegou ele por trás. Ui. Ai. Janeide, quanto é que tu ganhou pra participar desse cast? Nem um real. Eu não ganhei nem um real. Nem um real? Nem um real. Pegaram, me estuparam, fizeram de tudo. Foi ótimo. Foi ótimo. Shine, seus ovos. Ketchup, chup, quero isso? Ver comer. Ketchup. Ô, Tibum, deixa eu tirar uma dúvida com você. Tu tipo, tá com você faz a gravação bunda, aí, né? Minha bunda. Também, todo seu corpo é uma pessoa só. Cara, tu faz a gravação aí ainda, isso, né? No mesmo esquema. Aham, uh-huh, exatamente. Estando de acordo com o que a gente quer ali, beleza? E é isso, a gente vai de maneira linear falando do anime até o fim, ok? Nada de muito mistério, só falar do que gostava, o que não gostava, e é isso aí. Se o pessoal quiser profissionalismo, eles que vão no jogo velho lá no TV de tubo, que se foda. Vamos lá então. Direitinho. Dormiu. Agora, não, essa eu quero. Agora eu quero só ver ele fazer com o Mestre Sion dormindo. Tá ligado? E aquele meme japonês ainda, né? Com a bolha de ranho no nariz assim, enchendo conforme, nossa, respira, sabe? Igualzinho. Ova, Shiryu. Vista o seu maldito Shakti de dragão, já que a armadura você quebra cada episódio que aparece. Não, para com essa porra. Só fala, vá. Shiryu, e deu. Eu queria ouvir, eu tô dando espaço, né? É, enfim, é por aí. É, besteira. Com certeza. Te amo, Tibum. Boa, também. Ficou constrangido. Ficou vermelho. Cara, como é que vocês estão vendo que eu tô vermelho, caralho? Quer que a gente saia pra vocês conversar só? Então. Com câmera, né? Tem um webcam, hein? Liga a web aí, pá. Bom... Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.